Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Ristorante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E a Associação Brasileira das Agências de Viagem realiza neste sábado, está realizando aqui em Foz do Iguaçu, um seminário promovido pelo Instituto de Capacitação da ABAV, com o objetivo de orientar os agentes locais quanto aos atrativos e características dos pacotes turísticos para a Europa. Algo que, para muitos, pode não parecer muito relevante, entretanto, mostra que Foz do Iguaçu e a região da Tríplice Fronteira como um todo não é apenas um polo de recepção de visitantes, mas também um importante centro emissor de turistas para o mercado brasileiro ou mercado internacional. Nesta semana, conversei com o delegado da Regional Foz do Iguaçu da ABAV, o Fernando Valente, que confirmou esta realidade. Segundo Fernando, além da demanda de pacotes internacionais para a Europa, América do Sul e Estados Unidos, outro filão importante para o mercado de turismo emissivo internacional aqui na cidade é a venda de passagens aéreas para destinos como é o caso do Líbano, país de origem de muitos dos migrantes da numerosa comunidade árabe aqui na região. No total, a Tríplice Fronteira concentra mais de 700 mil habitantes, muitos dos quais com poder aquisitivo para realizar uma ou mais viagens nacionais ou internacionais ao longo do ano, um importante mercado a ser explorado que não está a exemplo do receptivo tão povoado na disputa por clientes reais ou potenciais. A entrevista com Fernando Valente está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou então interação através do nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 26 de outubro de 2013. Bom dia! Instalação de free shops na região de fronteira foi tema de audiência pública na noite desta sexta-feira na Terra das Cataratas. Taxado de elefante branco, centro de convenções de Foz do Iguaçu pode ser entregue à exploração da iniciativa privada. Lado argentino das Cataratas do Iguaçu recebe seu milionésimo visitante no ano de 2013. Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu e região comemora 23 anos com festa para associados e familiares neste domingo. E no programa deste sábado você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana em toda a Tríplice Fronteira. 11 horas e 5 minutos, CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 8 minutos, temperatura de 25 graus aqui na região central de Foz do Iguaçu e a previsão do tempo para hoje em toda a Tríplice Fronteira. Podemos ter ao longo do dia pancadas de chuvas, trovoadas, pelo menos é o que prevê o CIMEPAR, isso tanto para o período tarde como também para o período noite. A máxima não deve chegar muito, não deve passar, na verdade, dos 30 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas fica um alerta aí com relação aos ventos, que podem chegar até 50 km por hora. Quanto à visibilidade, não devemos ter problemas, pelo menos na previsão do CIMEPAR. Já para amanhã, domingo, previsão de chuvas e trovoadas entre a madrugada e amanhã. Temperatura mínima de 20 graus, máxima de 26. Ventos também com velocidades aí que podem chegar ao patamar considerado forte. Para segunda-feira, o tempo melhora. Poucas nuvens no horizonte, temperatura mínima de 16, máxima de 29. Previsão do Instituto Meteorológico CIMEPAR aqui para a Tríplice Fronteira. Os aeroportos aqui da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que até meio-dia permanece com sua pista fechada em razão das obras realizadas pela Infraero ali no local. BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu. Tenha muito, mas muito cuidado mesmo ao passar pelo trevo da Avenida Paraná com a 277. Por ali temos obras em andamento, inclusive a obra já está avançando aí para a segunda fase. Tenha muita atenção, preste aí toda a atenção mesmo com relação à sinalização implantada ali no local. E claro, também outro ponto que exige muito cuidado é a chegada, o acesso ali à Ponte Internacional da Amizade, onde mesmo agora já não estamos mais no pico, digamos assim, do movimento sentido Paraguai, mas mesmo assim congestionamento na descida do 277, também no alto da ponte, trânsito engarrafado em direção ao Paraguai, muita gente aproveitando este fim de semana para ir às compras e também fazer passeios no vizinho país. Por enquanto, quem vem do Paraguai não enfrenta dificuldades. Para vir do Paraguai em direção a Foz do Iguaçu, o trânsito ainda flui de maneira tranquila, mas prepare-se porque daqui a pouquinho já, a partir aí das 2 horas da tarde, o trânsito deve ficar impraticável nesta fronteira entre Brasil e Paraguai. Na BR-469, movimento intenso no sentido aeroporto e também Parque Nacional do Iguaçu, mas principalmente em direção ao parque e aos hotéis situados no eixo dessa via aqui na cidade. Na ponte Tancredo Neves, atenção, primeiro no acesso à ponte ali na rotatória da 469 com a Avenida das Cataratas, tráfego intenso no local. E na ponte em si, o movimento é maior no sentido argentino, inclusive os únicos pontos de lentidão que temos registrados neste momento referem-se à passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu. As informações com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,22 para compra e 2,30 para venda. O peso argentino está cotado a 0,22 para compra e 0,27 para venda. O Guarani, R$1 compra 2.030 guaranis e 1.930 guaranis são necessários para compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,90 para compra e 3,10 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2.400.000 litros de água por segundo, cerca de 70% maior que a média para essa época do ano, e também paisagem ideal aí para todos os tipos de passeios e fotografias, isso no lado brasileiro, no lado argentino, enfim, paisagem receptiva aí para quem quer curtir as emoções das Cataratas do Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, isso no Brasil e também no Paraguai. E lembrando que a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. E há também, além dos passeios normais, a opção de visitar a exposição Múltiplo Leminski, em homenagem ao poeta Paulo Leminski, ali no Ecomuseu de Itaipu. Exposição que deveria ter terminado no fim de semana passado, mas que foi aí prorrogada em razão até do sucesso de público até o próximo 17 de novembro. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 12 minutos aqui em Foz do Iguaçu e o auditório da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a ACIF, foi o local escolhido na noite de ontem para a realização de uma audiência pública da Câmara dos Deputados para debater a regulamentação da chamada Lei dos Free Shops, assunto que interessa diretamente aos comerciantes, não apenas de Foz do Iguaçu, mas também do lado paraguaio, do lado argentino da fronteira, enfim, não temos como pensar aí na questão comercial sem envolver os três lados da discussão. Quem acompanhou esta discussão e nos traz os detalhes sobre esta audiência é a repórter Caroline Davis. O comércio de Foz do Iguaçu está prestes a passar por uma mudança significativa, devido a uma iniciativa de deputados do Rio Grande do Sul que conseguiram a aprovação de uma lei que contempla a instalação de free shops em cidades co-irmãs de fronteira. É a hora de regulamentá-la. O problema acontece quando leva-se em conta que ainda não está definido o total ou o modelo de lojas que serão instaladas. Só se sabe que pode ser em qualquer local de cidades de fronteiras, como Foz do Iguaçu, podendo até ser na Avenida Brasil, e de propriedade de qualquer empresário de qualquer lugar do país. Na noite desta sexta-feira, durante a audiência pública da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, vários representantes do comércio da fronteira se manifestaram sobre o assunto. Para o empresário Roberto Appelbaum, essa iniciativa jamais será uma boa ideia. Tem condições de comprar equipamentos sofisticados, inclusive brasileiros, pela metade do preço que nós teríamos para comprar no Brasil. Me estranha ainda que o Paraguai não esteja fazendo operações estéticas para o brasileiro ir lá e fazer com equipamentos de primeiro mundo. Estão que o pessoal já está. Que o pessoal aqui não tem condições. Então, eu gostaria de deixar bem claro que ela tem que ser ampla. E nós não podemos tomar nenhuma decisão a favor ou contra, porque nós não sabemos o que é. E nós teríamos que pedir às autoridades, sim, o esclarecimento de qual é a finalidade do governo ao editar essa medida, que hoje, medida provisória, que hoje é lei. Qual é a medida do governo? A Receita Federal, ela já fez uma série de renúncias fiscais e agora está voltando atrás no PIS, por exemplo, de carros, de geladeira, de fogões. Isso aqui é uma renúncia fiscal também. E muito mais difícil de ser controlada. Tá? Se existe. Vamos colocar coisa pequena. O roubo numa loja daqui do centro da cidade, que é uma zona franca. Como é o controle disso? A Receita Federal tem estrutura? Nós sabemos que hoje, do jeito que está, a Receita Federal não tem estrutura para atender. Então eu pediria o seguinte, que nessa reunião se pensa de uma maneira postergar essas discussões até o governo definir o que ele quer, qual que é a finalidade do governo. Caso contrário, a gente não pode ser nem contra nem a favor. Em Foz do Iguaçu, quem está à frente da discussão sobre o projeto é o deputado federal professor Sérgio, que obteve a aprovação do requerimento na Comissão de Turismo e Desporto para a realização da audiência pública sobre o tema. O delegado da Receita Federal de Foz do Iguaçu, Rafael Doldon, disse estar como ouvinte, justamente para saber quais serão as dificuldades de fazer avançar a integração do Mercosul. Uma coisa que seria talvez bom para Foz do Iguaçu, para a região, lá para o Rio Grande do Sul não vai ser, e vice-versa. Alguma coisa que funcionaria no Acre, aqui não funciona. Então é muito difícil essa equipe, da qual não faço parte, mas está dentro da Receita Federal, responsável pela regulamentação, tem uma tarefa muito árdua, uma tarefa muito difícil de tentar, de alguma forma, conciliar esses diversos interesses e as diversas características dessas regiões. De modo que você consiga ter um benefício para as regiões e, ao mesmo tempo, não ter prejuízos muito sérios para outras regiões. Então, é uma tarefa difícil. Eu confesso que não tenho conhecimento em relação ao prazo, sei da manifestação do Dr. Hernani em relação ao fim do ano, né, o objetivo de se fazer isso até o fim do ano, mas não tenho uma informação mais precisa em relação a isso. Venho aqui realmente como ouvinte, tenho contato com algumas pessoas que trabalham nesse grupo, tenho como levar essa percepção que eu estou sentindo hoje, as diversas manifestações já feitas, as que virão, né? Então eu vou levar essa percepção para as pessoas que compõem a equipe, para que eles possam levar isso em conta na hora de trabalhar nessa regulamentação. Mas já adianto que, conversando com algumas dessas pessoas, me passaram essa situação, de que é uma tarefa muito difícil, como toda lei que é feita no Brasil, né? O Brasil é um país tão grande, qualquer lei para ser regulamentada no Brasil, ela é muito difícil, né? Até comentávamos aqui com Danilo e Mário, antes de iniciarmos aqui esse painel, que o ideal mesmo era que a integração do Mercosul avançasse. Isso era ideal, porque nós teríamos uma integração plena dos países, não teríamos que fazer leis aqui e ali para tentar adaptar uma coisa que deveria funcionar de uma maneira natural com a integração do Mercosul. Mas, enfim, a nossa realidade é essa e se busca o tempo todo soluções e alternativas para que se melhore as realidades nos diversos pontos do país. A princípio, todos os membros presentes na reunião, como o delegado da Receita Federal em Foz do Iguaçu, Rafael Doldon, o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, Danilo Vendrúsculo, a vice-prefeita de Foz, Ivone Barufaldi, o diretor de Comércio Exterior da ACIF, Mário Camargo, o presidente da Câmara de Vereadores de Foz, Zé Carlos, o prefeito de Foz, Reni Pereira, e o anfitrião, deputado professor Sérgio, em bancada, não sabiam ao certo o que seria, como iria funcionar, qual a regulamentação e, principalmente, onde e de quem seria a empresa a franquear o free shop em nossa cidade. Mário Camargo, ainda assim, tentou explicar como seria o possível funcionamento. Não me considero, assim, um especialista nesse assunto aqui, porque ninguém aqui conhece exatamente o que está sendo discutido, porque tem várias incógnitas. Na realidade, na audiência pública, tinham pessoas que representante da Receita, que está encarregado de formular ou de elaborar essa legislação, lapidar, implantar, e nós temos uma lei, agora tem que ser regulamentada, e essa regulamentação, como o doutor Rafael muito bem falou, nós temos o Iapoque-Chuí, o Brasil é muito grande. Essa zona franca, esses duty free, os duty free, eles poderão ser instalados em zonas, eles serão instalados em zonas primárias ou zonas secundárias. Ficou claro e foi respondido que vai ser dentro do município, em qualquer local dentro do município. Bom, isso já é uma resposta de uma pergunta, porque nós tínhamos já elaborado alguma coisa no sentido de estendermos a zona primária ali na Ponte da Amizade, de repente criaram um duty free ali, o pessoal vinha, retornava de uma viagem para o exterior, entrava pelo duty free, da mesma forma que lá na Argentina. Quem poderá comprar? Porque o duty free da Argentina, só brasileiro pode comprar, ou estrangeiro, argentino não pode comprar, não sei que teve uma faixa de 100 quilômetros. Então, o argentino que faz em Porto Iguaçu não pode comprar do duty free. Nós perguntamos, e o iguaçuense vai poder comprar? Então, o iguaçuense vai poder comprar. É o que está sendo elaborado. O iguaçuense vai poder comprar dentro de uma cota, que pode sair de 150 até 600 dólares. Nós estamos discutindo aí. Então, ninguém é expert aqui nesse tipo de legislação. O que nós temos que fazer? Trocar conhecimentos e tentar olhar dentro de uma coerência para ver é viável, não é viável. Será que para nós vai ser bom? Para Foz do Iguaçu vai ser bom? Após essa reunião, foi pautado um próximo encontro com outros detalhes e esclarecimentos para os comerciantes da cidade. O que se sabe, em concreto até o momento, é que assim como no Rio Grande, Acre e Mato Grosso, que abrange os 16 mil quilômetros de fronteira com cidades co-irmãs, Foz do Iguaçu também deverá seguir o regimento da Lei 12.723/2012. Ficou esclarecido também que nos free shops haverá produtos tanto nacionais quanto internacionais, existindo uma cota de 150 a 600 dólares máximos de compra por pessoas da cidade. Haverá também uma lista pleitada pela Receita Federal de produtos que não podem ser adquiridos por esses mesmos brasileiros. E quem for caracterizado turista brasileiro poderá comprar caso estiver a passeio e não ter vindo para Foz em especial para fazer compras. Resta saber como será feita essa diferenciação, bem como pontos que permanecem indefinidos quanto à regulamentação da nova lei. Caroline Davis para a CBN Foz. Pois é, vale realmente instalar esse debate, é um tema que interessa diretamente à população aqui da Tríplice Fronteira, aos comerciantes, até porque todos gostam de pagar mais barato, mas é preciso ver realmente como será feito isso, para que não tenhamos efeitos indesejados, como é o caso de perda de empregos e fechamento de empresas aqui na região. CBN Turismo. 11 horas e 22 minutos e taxado até mesmo de maneira irônica e depreciativa de elefante branco do turismo de eventos em Foz do Iguaçu, o Centro Internacional de Convenções pode ser entregue à iniciativa privada como forma de potencializar o uso do espaço e reduzir os custos de administração por parte do poder público. Em entrevista aqui nas ondas da CBN, ontem pela manhã, o diretor-presidente do Centro de Convenções, Djalma Pastorello, confirmou a intenção de realizar uma licitação para a seleção de uma concessionária para administrar este espaço. Isso aí é um pedido, uma determinação, né, do prefeito Reni Pereira, e é também uma tendência de mercado. Já disse que a maioria dos centros de convenções, como, por exemplo, o Expoville de Joinville, o Expo Barigui, o Rio Centro, todos passaram por esse caminho e foram muito bem sucedidos. Então a gente pretende, né, de um problema passar por uma solução no caso do turismo de Foz do Iguaçu. Turismo de eventos, a maioria dos grandes eventos acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e não acontece em Foz do Iguaçu porque o Centro de Convenções, ele ainda carece de alguns investimentos da ordem de 10 milhões de reais. É muito difícil que a Prefeitura, o Estado ou até a União reporte esses valores para solucionar o problema, para que possa acontecer o grande evento. Então a saída é entregar esse equipamento à iniciativa privada. Fizemos uma assembleia aqui com os conselheiros e os acionistas, e o próximo passo agora é fazer um manifesto de interesse, ou seja, divulgar todas as empresas que têm interesse em participar desse processo licitatório. Mas nós já tivemos visita técnica do Grupo Positivo de Curitiba, que privatizou o Expo Barigui, e um grupo internacional, mais a CVC, do Guilherme Paulo, já demonstraram interesse. E a gente, no dia a dia, a gente percebe que várias empresas têm interesse em participar desse processo. O diretor-presidente do Centro Internacional de Convenções de Foz do Iguaçu, Djalma Pastorello, falou também sobre as dificuldades para a inclusão do espaço no roteiro dos grandes eventos. Olha, nós temos dois problemas, que são as dificuldades maiores, no caso do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Todo mundo quer vir para Foz do Iguaçu, mas temos dois problemas no Centro de Convenções que, sem isso, sem esse problema resolvido, a gente não consegue absorver esses grandes eventos, que é ter as divisórias num dos grandes salões, que é o Salão Iguaçu, tá? Essas divisórias, você já deve ter visto em algum hotel por aí, custa caro, custa R$ 1.200 o metro quadrado. Agora você imagina um salão de 4.500 metros quadrados, botar divisórias aí para fazer cerca de 12, 15 salas, isso vai custar na ordem de 4 milhões, 4 milhões e meio. Mas a climatização desse salão e do Salão Cataratas, que é o maior salão do nosso centro de convenções, tem 10.500 metros quadrados. Então, climatizar, colocar ar-condicionado para resolver esse problema, vai aí, essas duas ações aí, vai da ordem de 10 milhões de reais. Sem esses dois problemas resolvidos, a gente não consegue, infelizmente, absorver esses grandes eventos. Porque eu participei de duas feiras de turismo, é muito fácil vender para vender Foz do Iguaçu. Mas com esses dois problemas a gente não consegue concretizar os negócios. Djalma Pastorello reconheceu, entretanto, que se não fosse a disponibilidade de espaços, como é o caso do Centro de Convenções, dificilmente a cidade teria sediado eventos como os X Games, destacando nesse sentido a necessidade de tornar competitiva esta importante estrutura de eventos na região da Tríplice Fronteira. A entrevista com o diretor-presidente do Centro de Convenções está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre as celebrações pelos 23 anos do Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu e região. No estúdio comigo, Sidney dos Reis, presidente, que vai falar também sobre temas como transporte de turistas no Parque Nacional do Iguaçu, transporte de turistas na fronteira com o Paraguai. Você se lembra aí toda a polêmica que tivemos nas semanas anteriores com relação à proibição de que agências de turismo de Foz trouxessem os turistas de volta aqui para Foz do Iguaçu, fiscalização de guias irregulares, enfim, vários assuntos. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 35 minutos e duas notícias relacionadas ao turismo no lado argentino da fronteira nesta semana. Na quarta-feira, o Parque Nacional Iguaçu Argentina recebeu seu milionésimo visitante em 2013, em marca que foi alcançada no lado brasileiro no dia 12 de setembro. Até o final do ano, o Parque Brasileiro deve chegar a 1,5 milhão de visitantes, enquanto que o Parque Argentino deve alcançar a marca de 1,3 milhão. Já nesta segunda-feira, será aberto em Porto Iguaçu um barco que também é hotel e cassino flutuante, o barco Nicolás Mihanovic, que deve ficar na fronteira por pelo menos algumas semanas, transformando-se em mais uma opção para quem quer aproveitar a oportunidade de jogar legalmente no lado argentino da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com o Sidney dos Reis, ele que é presidente do Sindicato de Guias de Turismo de Foz do Iguaçu e municípios da Costa Oeste, sindicato que está celebrando seu 23º aniversário. Bom dia, Sidney. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. 23 anos de história do sindicato e, obviamente, para marcar essa data haverá também uma celebração, né? Com certeza, nós estamos preparando uma grande festa para os profissionais do turismo, não somente guias, mas motoristas também, que participam conosco na luta do dia a dia. Estamos preparando uma festa com apoio e patrocínio da Casa Bo, loja de eletrônicos e celulares do Paraguai, também a Santa Cruz Eletrônicos, que é da mesma rede, né? E haverá muitas atividades durante o dia todo. A festa começa às 11 horas da manhã e não tem horário para acabar. Chácara da Casa Boa fica duas quadras antes do ICLE, do Yacht Club Itaipu, ali no caminho do lago, né, de Itaipu. Vai estar bem sinalizado o caminho. Para quem não conhece, basta seguir em direção à prainha de Três Lagoas, E ali, desde a entrada do ICRI, já vai ter toda uma sinalização, vários banners indicando o caminho. O acesso é fácil, é bom, é todo asfaltado e haverá estacionamento para mais de 150 carros, com segurança e muitas atividades. Desde as 11 horas da manhã, haverá uma equipe de recreação com mais de 30 profissionais, uma trupe de circo, haverá um show de banda, da banda Mil, de Medianeira. Também vai estar fazendo show lá após o almoço. Brincadeiras, mini gincana, haverá brinquedos para criança, escorregador, pula-pula, cama elástica, piscina de bolinha, várias atividades. Um programa bastante familiar, bem familiar, porque não é atividade só para adultos, né? Adultos e crianças. E muito gostoso, promete ser um dia maravilhoso. Pois é, vale a pena realmente a gente tocar nesse assunto, porque o Sindicato dos Guias de Turismo aqui de Foz do Iguaçu está chegando à comemoração do 23º aniversário e já tem uma história significativa no que refere-se aí à defesa dos interesses da categoria e também a própria história do sindicato em si. Você me contava que, inclusive, antes de existir o sindicato, propriamente dito, já havia uma associação de guias aqui em Foz do Iguaçu? Sim, o sindicato nasceu no ano de 1990, e se originou da GETURF, que era a Associação dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu. E ele foi, por muito tempo, afiliado, ou era uma subsede do Sindicato do Estado do Paraná. E depois se desmembrou e aí formou-se dois sindicatos no Estado. Tem o Sindicato do Estado do Paraná e o Sindicato de Foz do Iguaçu e Municípios da Costa Oeste. Inclusive, é o único Estado na federação que possui dois sindicatos. Quantos filiados mais ou menos aqui na região? Porque não é, falamos principalmente Foz do Iguaçu, mas não é só Foz do Iguaçu realmente, toda essa região da Costa Oeste, quantos filiados mais ou menos? Hoje em Foz do Iguaçu nós temos, de guias aqui, são 1.088 guias que contribuem com a contribuição sindical, né? E associados são em torno de 200 e poucos sócios que nós temos. Nós estamos numa campanha para trazer mais associados e já aproveitamos a oportunidade para convidar o guia que ainda não é associado para se associar ao Sindicato de Guias de Turismo Foz do Iguaçu para entrar conosco nessa luta em defesa dos direitos do trabalhador. Até porque as lutas ao longo do tempo sempre foram grandes e é aquela história daqui para frente. Haverá também muita reivindicação com relação ao trabalho do guia. Por exemplo, entre os problemas que nós vemos já logo de cara para o próximo ano, tem a questão do transporte no Parque Nacional do Iguaçu. Como é que vocês, guias de turismo, estão vendo esta situação, enfim, panorama de solução? Como é que vocês estão acompanhando tudo isso? Tem gente que não percebe do prejuízo, até mesmo alguns guias ainda não se acordaram por prejuízo que terá a categoria com o impedimento da entrada do transporte de turismo da cidade no Parque Nacional do Iguaçu. O juiz Rony Ferreira, que tem muito bem atendido as nossas solicitações e constatado que realmente a sociedade vai sair perdendo, né? Ele questionou os guias estarem lutando pelo transporte, o sindicato, dizendo que o guia não está impedido de entrar no Parque Nacional do Iguaçu. Realmente não está, mas a principal ferramenta do guia, que é o transporte, uma das principais ferramentas, vai ser impedida. E assim dificultará o trabalho do guia. Existe uma normativa também do Parque Nacional do Iguaçu de que o transporte de turismo da cidade para ingressar ao parque é obrigatório acompanhamento de um guia de turismo regional. E situa-se dessa regra o transporte da Cataratas S.A. ou da concessionária que lá hoje atua, né? Então, já vai descaracterizar a obrigatoriedade e necessidade da contratação desse profissional. Aí nós já vamos ter uma diminuição da demanda e um grande prejuízo para a classe, para a categoria. Você, inclusive, participou da audiência pública que aconteceu lá em Brasília para discutir esse tema da questão do transporte? Eu participei e fiquei, me senti ou fiquei frustrado porque simplesmente não apareceu lá nenhum ministro, o ministro do Ambiente não apareceu, não apareceu a ministra Gleisi Hoffmann, que foi convidada, não esteve presente, nem o ministro do Turismo. Simplesmente a ministra do Meio Ambiente mandou um representante que não tem poder nenhum de decisão. Então, nós devemos muito a iniciativa de ter feito lá essa audiência ao nosso deputado federal, professor Sérgio, porém ele teve muito boa intenção, mas infelizmente os nossos dirigentes lá em Brasília demonstraram não estar se importando conosco aqui não. Agora haverá uma audiência pública aqui em Foz do Iguaçu. De repente aqui em Foz do Iguaçu se conseguem resultados mais práticos. O que é que dá para até esperar a respeito desse tema? Olha, as audiências, elas são válidas uma vez que dela sai um documento de reivindicação que a gente passa para as autoridades no escalão maior, né? Que de repente até não se fazem presente, mas o documento é levado até eles de reivindicação da comunidade. Só que se realmente não tocar no coração dessas, ou na razão, né? Não é só no coração, na razão, porque nós não estamos falando aqui só de emoção, mas de razão, que sem dúvida alguma essa ação de proibição da entrada de veículos, de turismo e táxi no Parque Nacional do Iguaçu causará um grande prejuízo financeiro e social à nossa comunidade, que depende do turismo. Nossa economia é o turismo e nosso principal atrativo turístico é as cataratas. Não podemos simplesmente aceitar que seja feito um monopólio de uso e concessão, de exploração comercial daquele espaço, que sempre foi da comunidade iguaçuense. E a comunidade iguaçuense cresceu trabalhando, divulgando, levando turistas ali para as cataratas. E simplesmente agora estão querendo cada vez, aos poucos, excluir a comunidade dos trabalhadores do turismo ali no Parque Nacional do Iguaçu. Nós tivemos recentemente uma polêmica a respeito também, falando de transporte ainda, né? Falamos já do transporte do Parque Nacional do Iguaçu. Tivemos uma polêmica com relação à questão do Paraguai. Os guias de turismo, motoristas de vans que levavam visitantes ao Paraguai enfrentaram problemas com relação à fiscalização paraguaia, que não queria permitir que trouxessem de volta esses visitantes aqui ao território brasileiro. Como é que está essa situação, Sidney? Já foi solucionado? O que é que podemos até ter de novidades quanto a esse assunto? Temporariamente foi solucionado, mas não foi totalmente solucionado. Nós estamos discutindo no Contour, chamar o Paraguai para um acordo trinacional, juntamente com a Argentina, porque já há um acordo de cavalheiros entre os agentes de viagem aqui de Foz do Iguaçu e de Porto Iguaçu, Argentina, assim como também dos guias de turismo, para que tanto os daqui pudessem operar lá normalmente e os de lá para cá, né? Assim também esse acordo deve ser firmado com as autoridades do turismo de Porto Iguaçu, os representantes do trade, para que esteja no papel tudo o que já é tratado informalmente. Existe uma norma colocada lá por eles que a gente pode trazer os passageiros que a gente leva. Por isso tem um controle, uma lista de passageiros que é apresentado, carimbado, sempre quando chega lá com o passageiro. Mas, infelizmente, algumas empresas não estavam, uma empresa aqui de Foz do Iguaçu, não estava respeitando o número de passageiro que levava o transporte. Estava levando um número, trazendo outro número e fazendo um transporte irregular. E isso acabou dando margem para que eles viessem questionar esse acordo, esse controle, né? O que passa também hoje em Cidade Leste, um problema muito grande ali, é que é um número muito, muito, muito grande de vans de transporte, de turistas, táxis, e hoje com a queda no movimento, no comércio, infelizmente essas vans e táxis perderam o sustento, perderam a oportunidade de ganhar pão, né? Desses trabalhadores hoje tem dificuldade em levar o dinheiro no final do dia para casa para sustentar suas famílias. Então eu acredito que foi mais uma medida de desespero deles, mas nós temos que buscar junto alternativas que possa alavancar novamente o comércio do Estado da Leste, porque não é bom nem para Foz do Iguaçu, nem para Cidade Leste que o brasileiro deixe de vir às compras em Cidade Leste. Isso traz um prejuízo para ambas as cidades. Fiscalização dos guias aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque a gente sempre acompanha, um dos questionamentos dos guias foi com relação à atuação de guias estrangeiros ou guias de outras regiões aqui na nossa cidade. Como é que está atualmente também esse tema da fiscalização? Nós temos a Lei 3.405 de 2007, que diz da obrigatoriedade de contratação de guia regional na cidade de Foz do Iguaçu. Porém, como a cidade recebe muitas excursões de fora, de estrangeiros, a Secretaria da Fazenda, que é o órgão responsável por fiscalizar, autuar e multar as empresas que não estiverem contratando guia, ainda não encontrou mecanismo para aplicar lei, aplicar multa para empresas, principalmente de outros países, outros países. E do Brasil, de outros estados, já é complicado, mas é possível. E de outros países, então, hoje, infelizmente, nós não temos nem mecanismo para isso. Infelizmente, muitas empresas, muitas excursões não estão ainda cumprindo a lei. Tirando esse fato todo que nós estamos debatendo aqui, 2014, ele será também um ano importante para o turismo, estima-se em Foz do Iguaçu, também em razão de um evento que é a Copa do Mundo de 2014. Infelizmente, acabamos perdendo os X Games 2014, que seria também um evento de grande divulgação aqui para a nossa cidade, mas a Copa do Mundo está aí, já temos inclusive negociações para que seleções estrangeiras venham se hospedar aqui na Terra das Cataratas. Para o guia de turismo, como é que é visto 2014 por essa perspectiva com relação ao Mundial? Nós acreditamos que o maior lucro que deva trazer para o turismo a realização do evento da Copa do Mundo, assim como também das Olimpíadas em 2016, é a divulgação do país e dos nossos atrativos. Nós não só contamos com o público que esses eventos trarão para o país e com certeza também virão, muitos deles virão passear em Foz do Iguaçu, mas também toda a divulgação que será feita, o país vai estar em evidência e seus atrativos turísticos, a sua bela natureza maravilhosa, que nós temos muitos atrativos naturais belíssimos, não só as cataratas, mas a Amazônia, o Pantanal, com certeza vai encantar o mundo todo que ainda não conhece o que o Brasil tem de belo a oferecer. Porém, nós temos que estar bem preparados, porque pode ser um tiro pela culatra se nós não soubermos receber ou não estivermos preparados para receber o visitante, porque se eles vierem aqui e forem mal recebidos, mal atendidos, a notícia vai correr ao mundo. E aí, em vez de ser benéfico para o desenvolvimento da economia, será um prejuízo para o destino. Conversei aqui na CBN com o Sidney dos Reis, ele que é presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu e municípios da Costa Oeste. Para quem não pegou a entrevista do começo, vamos até reiterar aqui. Neste domingo agora, uma celebração para os 23 anos do sindicato. Vamos repassar novamente aqui local, horário, programação, enfim, para todo mundo possa celebrar e os profissionais da categoria possam celebrar essa data. Ótimo, Guilherme. Então a data, como você já falou, é agora neste domingo, dia 27 de outubro, o horário a partir das 11 horas, na chácara da Casa Bo, em Três Lagoas, duas quadras próximo ao Yacht Club Lago de Itaipu. E o endereço é Rua Maria Dolores, 422, bairro Três Lagoas. E quem não sabe como chegar lá, é só seguir em direção à prainha de Três Lagoas, que o caminho vai estar todo sinalizado, todo indicado como chegar na Chácara da Boa. Nós pedimos para os guias de turismo, os motoristas que queiram ir levar sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, que liguem no Sindicato dos Guias para confirmar presença, compareça lá no domingo, que com certeza vai ter um dia muito agradável, um dia memorável. O telefone do Sindicato dos Guias é 3523-0355. 3523-0355. Sidney, muito obrigado por essa participação aqui na CBN e parabéns aí ao sindicato e todos os seus membros por mais este aniversário. Eu que agradeço aqui a participação na CBN e aos ouvintes e sempre estaremos à disposição também de vocês. Muito obrigado. E a seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira e também as discussões sobre a questão das prainhas no Lago Artificial de Itaipu. CBN Turismo até meio-dia, nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 55 minutos e já aproximadamente 2 mil visitantes passaram pela Casa Foz Design, a Casa Container na Avenida das Cataratas, aqui em Foz do Iguaçu, inclusive visitantes estrangeiros nessa exposição aberta na última quarta-feira, dia 16, e que segue até o dia 17 de novembro aqui em Foz do Iguaçu, mostrando aí um pouco da arquitetura em contêineres e também novidades na área de design para ambientes. Outra exposição que vem batendo recorde de público aqui em Foz do Iguaçu é a Mostra Múltiplo Leminski, que está em cartaz no Ecomuseu de Itaipu e já recebeu mais de 100 mil pessoas, tanto que foi prorrogada até o dia 17 de novembro. Após esta data, seguirá para a cidade de Goiânia e depois para capitais do Nordeste. Exposição retratando a vida do poeta paranaense Paulo Leminski. E falando ainda de notícias do turismo, como você ouviu, inclusive no CBN Foz Esportes, às 10 da manhã, aqui na rádio que toca notícia, as instalações inscritas por Foz do Iguaçu para receber seleções durante a Copa do Mundo de 2014 foram vistoriadas na segunda-feira por integrantes das Forças Armadas, que aprovaram, fizeram um balanço positivo da estrutura da cidade. Delegações do Chile e da Coreia do Sul já manifestaram a intenção de se hospedar aqui na terra das cataratas, mas, por enquanto, nada definido, até porque isso ainda depende do sorteio dos grupos. CBN Turismo. O verão ainda não chegou de maneira oficial, porém os balneários às margens do Lago de Itaipu já começaram a receber visitantes, o que não é o caso de Foz do Iguaçu, já que aqui o terminal de Três Lagoas, que passou por reforma, será reaberto apenas no dia 15. Nesta semana houve uma assembleia do Conselho dos Municípios Lindeiros aqui na Terra das Cataratas, e a gestão da prainha foi um dos pontos principais dos debates entre os municípios da região, como relata a repórter Caroline Davis. Nesta quinta-feira pela manhã, aconteceu a 4ª Assembleia Ordinária do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, convocada pelo presidente da entidade e prefeito de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Na Assembleia foram levantados pontos como a gestão dos balneários, o cuidado com as prainhas, prestações de contas, mais segurança, planejamentos para novos investimentos, além do lançamento do segundo Festival das Águas. Os 16 municípios do Conselho deverão apresentar propostas de gestão diferenciadas, informou Juscelei. Na Assembleia discutida hoje pela manhã no PTI, junto ao Itaipu, ficou deliberado que cada município vai indicar o nome de uma pessoa para compor a comissão gestora para fazer o levantamento, a análise de viabilidade técnica e financeira das praias artificiais. Né? A Itaipu também vai compor essa comissão, o PTI, e também a Atitude e o Conselho dos Lindeiros. São todos os municípios envolvidos aí para apresentar uma proposta de gestão diferenciada, porque os municípios não estão conseguindo fazer a gestão financeira dos balneários, das praias, né? Não tem conseguido, por decisão da justiça, não pode cobrar o ingresso a ela. Muito embora, na verdade, a proposta dos prefeitos não é de cobrar o ingresso dos munícipes, e sim de visitantes de fora que vêm apenas para fazer manutenção daquilo que fica de lixo, de sujeira, de problemas que são com relação a isso. De resto, sim, tem problema, tranquilo. Outro assunto que deve ser tratado também com o governo é com relação à segurança. É muito vandalismo, depredação e muita despesa oriunda de uma prática depredatória dessa, e precisamos de uma ação da polícia mais prática, mais presente. Na próxima semana, os municípios lindeiros que contam com as praias artificiais terão que indicar as pessoas que irão compor a comissão que irá deliberar sobre o futuro da gestão desses espaços. A princípio, a comissão será formada por membros do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Agência de Desenvolvimento do Turismo Integrado, Itaipu Binacional e prefeituras da região. Na sequência, a intenção é convidar o Ministério Público, os órgãos ambientais e segmentos dos governos estaduais e federal para o diálogo. O presidente, Jusserley, ressaltou que a administração e gestão das prainhas não tendem a se tornar iniciativas privadas. Eu não vejo isso como uma possibilidade, até porque é um espaço público, de uma concessão pública. Nós sabemos aí que Foz do Iguaçu atravessa um problema muito grave, Santa Terezinha de Itaipu também, inclusive com possibilidade aí de reversão, de devolução isso para Itaipu. Os outros municípios, pelo que a gente sente, não, né? Mas o que nós queremos é parceria para que esses espaços públicos, de fato, continuem como um ar de lazer para a população. Eu não vejo com bons olhos e com possibilidade aí de transferência isso para terceiros, né? Até por ser um espaço público. Você pode fazer parceria na gestão interna de algum serviço que você possa prestar. Agora, administração e gestão, não vejo possibilidade de transferir isso para iniciativa privada. Caroline Davis para a CBN Foz. Pontualmente meio-dia, vamos agora à programação de baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E no Balinas Pub tem a festa DCE Unioeste com muito rock, as bandas Mr. Morgan e As The Rock. No Space Freedance, festa de Halloween com a presença da DJ Tayana Polon. No Zeppelin Old Bar, especial John Mayer e muito rock and roll. No Woods Bar, Alexandre Nunes comanda a balada sertaneja aqui em Foz do Iguaçu, já na ONU Music Hall, apresentação do MC K9 e dos cantores sertanejos Flávio e Rony. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 26 de outubro de 2013, com trabalhos técnicos de Christian Kubila, reportagens locais de Maurício Freire, Thaís Montenegro e Caroline Davis. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Outras notícias locais ao longo da programação e também no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Italia.